felicidade. Também terei novo nome, uma herança sem igual, uma cidade de ouro, meu rico tesouro, um país celestial. O que é que esta cidade tem? Tem paz e alegria. Esta cidade tem, não tem noite, só é dia. E mais linda esta cidade tem, assentado sobre o trono, com o rosto tão brilhante, com um brilho radiante, posso ver que é Jesus. Jesus, como tu és lindo, vejo os teus braços dando-me bem-vindo. No céu eu terei morada, já está preparada minha nova casa, de onde nunca mais me mudarei. A Bíblia diz que esta cidade tem coral de anjos, cantam digno é o Cordeiro, ele é o último e o primeiro, ele é o Criador do céu. Também sei que esta cidade tem alegria eterna, toda a igreja reunida, o cristão feliz da vida, cantando triunfar. Eu vou mudar de endereço, eu vou pra outro lugar, eu vou correr pro abraço de alguém que me espera, uma felicidade. Também terei novo nome, uma herança sem igual, uma cidade de ouro, meu rico tesouro, um país celestial. Jesus, como tu és lindo, vejo os teus braços dando-me bem-vindo. No céu eu terei preparada minha nova casa, de onde nunca mais me mudarei. Já está preparada minha nova casa, de onde nunca mais me mudarei.